A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite, locutores. Boa noite. Boa noite. Começamos com uma referência à data de 2 de fevereiro, uma data assinalada em muitas culturas da Europa ao Brasil. Conhecem? Falaremos sobre isso mais tarde no programa. Acabamos de ouvir Merry Christmas, Mr. Lawrence. Esta música foi lançada pelo artista Ryuki Sakamoto em 1983. A Merry Christmas de Mr. Lawrence dá o nome ao álbum, em que esta se insere. O livro que a Matilde nos vai apresentar agora obriga a confrontarmos-nos com a crueldade e a desumanidade do ser humano. A história verídica leva-nos até aos horrores dos campos de concentração nazi, ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial e contados na primeira pessoa. O que assusta nesta história é a sua atualidade, como se a memória dos homens sofresse de amnésia coletiva. No passado, dia 27 de janeiro, assinalou-se o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto e, por isso, hoje apresento-vos o livro Se Isto é um Homem. Escrito pelo químico Primo Levi, o livro que vos apresento hoje nada tem de ficção. Retrata a crueldade com que milhões de pessoas foram tratadas nos campos de concentração. Retrata um dos acontecimentos, se não o acontecimento, mais negro da história da humanidade. Um pedaço da história que não deve cair no esquecimento, pois esquecer a história é permitir que ela se repita. Se Isto é um Homem é um registro na primeira pessoa. É a sua experiência de recluso entre o dia 13 de dezembro de 1943 e o dia 27 de janeiro de 1945, data da chegada das tropas russas ao campo de extermínio nazi. Primo Levi foi capturado pela milícia fascista em Itália e depois deportado para Auschwitz. Felizmente, e ao contrário de muitas outras pessoas, conseguiu sobreviver até o dia em que as tropas russas chegaram ao campo. Somos logo apresentados à dura realidade das pessoas que ali chegavam. Quando os vagões, que transportavam em condições desumanas milhares de judeus, homossexuais, ciganos, etc., chegavam aos campos, iniciava-se o ritual das contagens de indignidade e da desumanização. Wieviel Stücke, que traduzido significa quantas peças. Para os nazis, todas aquelas pessoas eram consideradas peças. A vida dentro daquele campo era angustiante, nunca se sabia o que viria a seguir. As pessoas foram substituídas por um número tatuado no braço. Toda a dignidade que mereciam foi-lhes arrancada a quando a entrada naquele campo. Primo Levi realça alguns presos que se distinguiram dos demais. Alguns porque lutaram para manter o mínimo de dignidade, nem que fosse manter os cuidados de higiene básica, mesmo quando a água era gélida ou suja. Realça também a ausência de privacidade, a falta de espaço físico, o medo do desconhecido, o salve-se quem puder como forma de sobreviver, os negócios que se faziam para arranjar um pedaço de pão, mas também as amizades inseparáveis, como a de Lourenço. E agora vou citar um excerto do livro. Creio que devo justamente a Lourenço o facto de estar vivo hoje, não tanto pela sua ajuda material, quanto por me ter constantemente lembrado com a sua presença, com a sua maneira tão linear e fácil de ser bom, que ainda existia um mundo justo para além do nosso, algo e alguém ainda pouco puro e incontaminado, não corrupto e não selvagem, alheio ao ódio e ao medo, algo que mal se pode definir, uma remota possibilidade de bem, pela qual, porém, valia a pena conservar-se. As personagens destas páginas não são homens. A sua humanidade está sepultada. Ou eles mesmo a sepultaram debaixo da ofensa que sofreram ou que infligiram a outrem. Mas Lourenço era um homem. A sua humanidade era pura e incontaminada. Estava fora deste mundo de negação. Graças a Lourenço, aconteceu-me não esquecer que também eu era um homem. É certamente um livro que nos confronta com a dura realidade. Um livro que nos conta a verdade nua e crua. Um livro que evita que a história possa, alguma vez, cair em esquecimento. Um livro necessário que devia ser lido por toda a gente. E termino com uma citação do livro. Vós que viveis tranquilos nas vossas casas aquecidas, vós que encontrais regressando à noite comida quente e rostos amigos, considerai se isto é um homem. A este propósito, aconselhamos-vos a visitar o Museu do Holocausto em Vila Formoso. Vila Formoso, denominada Fronteira da Paz, representou a esperança para muitos judeus refugiados, vindos de vários pontos da Europa, que tentavam escapar às guerras do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Este espaço museológico, o Memorial aos Refugiados, situa-se mais do que simbolicamente ao lado da estação ferroviária, local de chegada dos comboios que transportavam os refugiados, muitos deles portadores de vistos passados pelo então cônsul português em Bordeus, Aristides de Sousa Mendes. Trata-se de um pequeno museu, dividido em vários núcleos, que descrevem o percurso dos refugiados, desde o tempo em que dispunham de uma vida estruturada em paz, até que o pesadelo das perseguições nazis os fez iniciar um conjunto de viagens de fuga em busca de um futuro melhor. De seguida, vamos ouvir The Last Emperor, também do mesmo álbum. Estas músicas são uma mistura entre calma e aventura. Eu ouvi este álbum de todo e, sinceramente, gostei de todas as músicas nele. Ryuki Sakamoto apareceu recentemente nas notícias por ter publicado o seu último álbum após a descoberta de um tipo de cancro sem cura. Apesar de não o ter conhecido pela melhor das razões, acho que devemos aproveitar o trabalho que ele nos deixa e também tentar apoiar as suas obras enquanto ele está entre nós. Aproveitem! Nas últimas semanas, a política nacional e internacional proporcionou-nos muitos temas para reflexão. Agora vamos ouvir a Mafalda expor de forma reflexiva três temas da atualidade. A renúncia ao cargo da primeira-ministra neozelandesa, que pôs em primeiro lugar os interesses do país em detrimento dos interesses individuais, que chapada de luva branca para os políticos portugueses. A manifestação em Lisboa em defesa da lei de criminalização de maus-tratos a animais e a greve dos professores. Caríssimos ouvintes, preparem-se, porque a crónica desta semana tem muito para contar. Desde o último programa, aconteceram um par de eventos importantes que não poderia deixar de relatar. Em primeiro lugar, quero deixar aqui uma saudação para, em breve, a ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, que renunciou ao cargo nas últimas semanas por considerar já não ter o que é preciso para continuar no mesmo. Jacinda integra o Parlamento neozelandês desde 2008 e é primeira-ministra desde 2017. Confesso que não estou muito por dentro das políticas da Nova Zelândia, mas pelo que consegui acompanhar, parece-me ter tido uma atuação muito assertiva enquanto primeira-ministra. Aliás, só um grande líder tem coragem para perceber, mas sobretudo aceitar, que já não pode dar mais de si ao país. Um líder desgastado pressupõe um país desordenado, como bem sabemos. O seu sucessor será Chris Hipkins, também membro do Partido Trabalhista. Seguidamente, assistimos na última semana, agora em Lisboa, a manifestações que juntaram milhares de pessoas em defesa da lei de criminalização de maus-tratos a animais. Milhares de pessoas protestaram em Lisboa contra o fim da lei que criminaliza os maus-tratos a animais. A gota d'água para a manifestação, convocada pelo IRA, Intervenção e Resgate Animal, foi o pedido de declaração definitiva da inconstitucionalidade da lei enviada pelo Ministério Público ao Tribunal Constitucional. Claro está que aceitar esta lei como inconstitucional será mais uma das incongruências do nosso país, se não mesmo um ligeiro retrocesso. Não, os animais não são seres humanos, mas não têm direito de serem maltratados. Aliás, podemos mesmo fazer a seguinte questão: até que ponto não está o homem dependente dos animais? Se a lei for de facto aceita como inconstitucional, Portugal poderá ser um dos únicos países da União Europeia a verificar este retrocesso. A provedora do animal defende que se encontra uma solução legislativa em relação à criminalização dos maus-tratos a animais antes da conclusão da revisão constitucional e propõe a criação de um regime de contraordenações. Defende ainda várias outras medidas no que diz respeito aos direitos dos animais. A provedora do animal foi ouvida há duas semanas, às 17, na Comissão de Ambiente e Energia da Assembleia da República, após requerimento do PAN. Mais um caso sem resposta definitiva, por enquanto. Por fim, quero ainda dar um destaque e deixar um pequeno comentário à já tão falada greve dos professores. Em primeiro lugar, será preciso perceber os motivos desta greve. Para isso, recorro a um texto escrito por um professor do nosso agrupamento, o professor Luís Tergal, que diz: "Não queremos mais ser asfixiados por burocracias inúteis, controleiras e mistificadoras, que nos esgotam e roubam tempo para pensarmos, investigarmos e planificarmos aulas. Queremos que o nosso trabalho na sala de aula seja respeitado e encorajado. Não queremos ser recrutados por autarcas e diretores escolares, conluiados e instigados por motivações subjetivas, mas sim por concursos nacionais que selecionam os professores com melhores currículos académicos e profissionais. Queremos aceder a uma formação de professores séria que não despreze a nossa atualização científica enquanto glorifica cursos de formação mais ou menos imprestáveis nas áreas da capacitação digital, da avaliação pedagógica e dos mindfulness. Queremos uma legislação que combata a indisciplina nas escolas e proteja professores e alunos. Não queremos uma avaliação de professores assente em critérios etéreos que tendem a premiar os mais habilidosos e a penalizar os mais empenhados. Queremos a devolução dos 9 anos e 4 meses de serviço que cumprimos e que nos foi usurpado para efeitos de aposentação e de progressão na carreira." Portanto, refiro que estas palavras não são minhas, mas concluímos que o que os professores querem é proteção, justiça e ver o seu trabalho reconhecido. Nada que me pareça injusto. Os professores estão em greve há já meses e sem ainda terem uma negociação que os satisfaça. Os alunos já não aguentam com a instabilidade causada pela greve. A educação está em ruptura. Parece-me que os professores não conseguirão obter por parte do governo uma solução para tudo aquilo que reivindicam e que terão de aceitar apenas algumas medidas de apoio, mas que de algum modo sejam melhores do que aquilo que têm agora. Como aluna, estou solidária com esta greve dos professores, mas assusta-me ver os programas a ficarem por concluir e os exames no final do ano à nossa espera. Já há vários anos que a educação portuguesa precisa de algumas reformas que têm de ser feitas o quanto antes. Professores insatisfeitos são sinónimo de alunos insatisfeitos. Alunos insatisfeitos são sinónimo de uma sociedade menos interessada e menos produtiva. A educação é o motor de um país e não pode ser desvalorizada. Muitos parabéns, Mafalda. Fizeste uma excelente reflexão e focaste aí aspectos que eu, como professora, sou suspeita, mas focaste aí aspectos extremamente importantes. Muito obrigada pelo teu texto. A propósito, e porque existem muitos músicos que se afirmam como politicamente ativos, sugerimos uma canção de Pedro Abrunhosa, um artista que se entrega de coração a várias causas. Vamos então ouvir aquilo que é mesmo preciso: fazer o que ainda não foi feito. Sei que me vês quando os teus olhos me ignoram, quando por dentro eu sei que choro. Sabes de mim, eu sou aquele que se esconde. Sabe de ti, sem saber onde. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Trago-te em mim, mesmo que chova no verão. Queres dizer sim, mas dizes não. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem esta noite, fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Eu sei que dói, sei como foi, andaste tão só por essa rua. As vozes que te chamam e tu na tua. Esse teu corpo é o teu porto, é o teu jeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Sabes quem sou, para onde vou. A vida é curva, não uma linha. A às portas que se fecham e eu na minha. A tua sombra é o lugar onde me deito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem esta noite. Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Tens uma estrada, tenho uma mão cheia de nada. Somos um todo imperfeito. Tu és inteira e eu desfeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. E eu sou mais do que te invento. Tu és um mundo com mundos por dentro. E temos tanto para contar. Vem esta noite. Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde mais. Vem esta noite. Fomos tão longe a vida toda. Somos um beijo que demora, porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais. Porque amanhã é sempre tarde demais. E agora vamos ouvir uma resenha histórica da evolução da agricultura através dos tempos pela voz do José Ribeiro. Uma curiosidade, na antiguidade a agricultura esteve na gênese das grandes civilizações. Hoje está na origem da desertificação do interior de Portugal. Sintomático? Não. Olá a todos. Hoje vamos falar-vos sobre um tema que não é muito comum. A agricultura. O termo agricultura quer dizer arte de cultivar. É o conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. Os produtos da agricultura são primariamente os alimentos. Contudo, com os avanços nas técnicas e na tecnologia, a agricultura tem servido cada vez mais ao fornecimento de géneros para a produção de fibras, energia, matéria-prima, para roupas, combustíveis, construção, medicamentos, ferramentas, ornamentação e inúmeras outras finalidades. Esses produtos, bem como métodos agrícolas utilizados, podem variar de uma parte do mundo para a outra. A agricultura marcou o início do sedentarismo humano e está essencialmente ligada ao surgimento dos primeiros aglomerados humanos e às primeiras civilizações. Antes da universalização da agricultura, as pessoas passavam a maior parte das suas vidas em tarefas que envolviam a caça e coleta de frutos e plantas para a alimentação. Cerca de 11.500 a.C., anos atrás, os seres humanos gradualmente aprenderam a cultivar cereais e tubérculos e assim puderam fixar-se num único lugar e estabelecer uma vida baseada na agricultura. No mesmo período, também se iniciou a pecuária, com a gradual domesticação e criação de animais, que até então era selvagem. As primeiras civilizações, baseadas na agricultura intensiva, surgiram nas proximidades dos rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, atual Iraque e Irã, e ao longo do rio Nilo, no Egito. Durante milhares de anos, o desenvolvimento da agricultura foi muito lento. O bom desempenho da produção dependia essencialmente de fatores naturais, como a qualidade do solo, umidade, condições climáticas, relevo, a proximidade dos cursos de água, etc., Esses fatores determinavam a qualidade e a quantidade de produtos agrícolas cultivados. Como podem ver, a agricultura é uma das maravilhas do nosso mundo. Eis mais um tema que preocupa a comunidade internacional que o texto da Beatriz expõe. A discriminação das mulheres no Afeganistão. As rubricas que hoje levamos até aos nossos ouvintes são argumentos de uma tese preocupante e angustiante. Quo vadis, humanidade? Para onde caminhas, ó humanidade, face a tantos retrocessos civilizacionais? Os talibãs proibiram, no dia 28 de janeiro, as estudantes afegãs de se apresentarem a provas de acesso à universidade, um mês depois de ter sido vetada a educação superior feminina no Afeganistão. Vale a pena mencionar que as estudantes mulheres não podem matricular-se até nova ordem, indicou o Ministério da Educação Superior do Governo Interino dos Talibãs, numa carta dirigida às universidades privadas e aos institutos de educação superior, um texto a que a EFE teve acesso. Qualquer desvio da proibição à educação superior feminina será tratado de acordo com a lei, indicaram os talibãs, que governam o país segundo uma interpretação estrita da lei islâmica e aplicam regularmente punições corporais e até execuções em público. Esta clarificação surge depois de, em dezembro, ter sido imposta a proibição das mulheres nas universidades, que era permitida, uma medida que se juntou à proibição das alunas de acederem ao ensino secundário desde que os talibãs chegaram ao poder em agosto de 2021. No mês passado, as mulheres também foram proibidas de trabalhar em organizações não-governamentais, com o pretexto de que muitas funcionárias não cobriam a cabeça. A decisão recebeu a condenação da comunidade internacional e levou a que várias organizações não-governamentais suspendessem os seus programas no Afeganistão. Apesar das promessas de mudança que fizeram quando assumiram o poder, as medidas adotadas pelos talibã contra os afegãs recordam cada vez mais a época do primeiro regime talibã, de 1996 a 2001, quando as mulheres foram relegadas para tarefas domésticas sem possibilidade de sair de casa. E agora, Juicy, do Notorious B.I.G., música sobre as dificuldades da vida em pobreza do artista e a sua chegada ao sucesso. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. And all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha, da-ha. You never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap, I smoke stuff with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear, putting 5 carrots in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, And if you don't know, now you know, nigga. Sega Sega Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green, leather sofa. Got two rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging, celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack, now my mom pimps a act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right I like the life I live. Cause I went from negative to positive. And it's all. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. Representing B-Town in the house. Junior Mafia, Mad Flavor. Yeah. Netflix quer acabar com a partilha de passwords entre os subscritores da plataforma. Será esta medida o princípio do fim da sua hegemonia? Eis a resposta pela voz de João Mário. No passado dia 2 de fevereiro, segundo a NMA, a Netflix anunciou um conjunto de regras que entraria em vigor de modo a combater a partilha de passwords entre as pessoas que estão em locais diferentes. As medidas encontraram de imediato muita resistência por parte dos subscritores, aparentando uma unanimidade transversal a todos os países contra as medidas. Pouco tempo depois, a gigante do streaming removeu as medidas do site, admitindo que foram partilhadas por acidente. Por enquanto, desconhece-se se a Netflix irá reformular por completo as medidas a aplicar ou se irá abandonar por completo a ideia de combater a partilha de passwords. Algo que, avançado, poderá configurar uma perda histórica de subscritores. O texto da Mafalda leva-nos a viajar pelo mundo mágico de Cats, um musical prodigioso que vai regressar a Portugal durante o mês de fevereiro às cidades de Lisboa e Porto, um espetáculo a não perder. 10 anos depois, Cats, um dos maiores musicais do mundo, vai regressar a Portugal. Parte do elenco esteve em Lisboa para antecipar os 16 espetáculos que vão acontecer em fevereiro deste ano em Lisboa e no Porto. Cats, o mais famoso musical de sempre, regressa a Portugal com espetáculos marcados. Estreou a 11 de maio de 1981 no New London Theatre, onde esteve em cena durante 21 anos. Na Broadway, o sucesso repetiu-se. Com música de Andrew Lloyd Webber, Cats é um verdadeiro fenómeno de longevidade que ainda hoje continua a atrair a atenção do público, conquistando novas gerações. Baseado na obra de T.S. Eliot, Old Possum's Book of Practical Cats, Cats é um musical sobre a vida de um grupo de gatos, os seus amores, arrelias e tropelias que se confronta com o regresso de Grisabella, a gata que teve a coragem de abandonar a família para conhecer o mundo. No entanto, as saudades fazem-na regressar. Será que aceite? Com música intemporal, cenários espetaculares e um elenco soberbo, Daily Mirror, uma coreografia de cortar a respiração e, claro, o inesquecível Memory. Cats é um musical composto por Andrew Lloyd Webber, que teve a sua estreia em Londres em 1981, mas que permaneceu durante 18 anos em cartaz na Broadway. Para realizar esse espetáculo, Lloyd musicou uma série de poemas de T.S. Eliot sobre gatos, onde Memory foi a música de maior sucesso. No musical, os gatos gelatinosos reúnem-se uma vez por ano para que o seu líder escolha um e apenas um deles para ir para um lugar melhor. Entre as personagens mais marcantes estão Monkstrap, o narrador da história, Grisabella, de Glamour Cat, e o velho Deuteronomy, o líder dos gatos gelatinosos. Dirigido por Trevor Nunn e coreografado por Gillian Lynn, Cats abriu pela primeira vez no West End em 1981 e em seguida com a mesma equipa criativa na Broadway em 1982 e ganhou inúmeros prémios, incluindo o de melhor musical em ambos os prémios Olivier Award e Tony Awards. A produção de Londres ficou em cartaz durante 21 anos, como disse, e a produção da Broadway em cartaz durante 18, ambos estabelecendo novos recordes. As atrizes Elaine Page e Betty Buckley ficaram associadas ao musical. A atriz Marlene Daniel atuou na produção da Broadway durante toda a sua execução, de 1982 até 2000. Em 1998, o musical foi gravado em DVD no Adelphi Theatre de Londres, contando com a participação de artistas como Elaine Page, John Mills, Ken Page, Rosemary Ford, Michael Gruber, John Partridge, Ava May, Jeffrey Garrett, James Barron, Joe Gibb, entre outros. Cats é o quarto espetáculo de maior duração na história da Broadway e West End, e era o espetáculo mais antigo da Broadway entre 1997 e 2006, superado pelo Fantasma da Ópera, também de Lloyd Webber. Foi realizado em todo o mundo imensas vezes e foi traduzido para mais de 20 idiomas. Em 2019, a Universal Studios levou a peça para o grande ecrã com a direção de Tom Hooper, num filme protagonizado por Francesca Hayworth, Jennifer Hudson, Idris Elba, Judi Dench, entre outros. Mais informe que o IOH vai marcar presença neste que promete ser um espetáculo de excelência. Junte-se a nós e viaje até ao mundo mágico de Cats. Boa viagem! E sabia a nossa audiência e aqui os meus companheiros de rádio que há uns 8 anos houve uma turma de multimédia de um curso profissional da nossa escola, do AEOH, que participou numa versão mais amadora deste Cats, cá em Portugal, uma versão adaptada a balé, e essa turma de multimédia participou na produção, no desenho de luz, na montagem do espetáculo, na filmagem, na edição, enquanto que outras meninas que hoje em dia já não estão na escola, mas andaram na nossa escola também, fizeram parte dessa versão mais ou menos, ou 100% amadora, mas muito, muito boa, de um Cats na Beira Serra, e teve uma mini digressão em Góis, Miranda do Corvo, Arganil, Tábua, foi também com salas esgotadas, e penso que a minha colega Ana Mendonça também assistiu a essa versão, não foi? Foi, sim senhora, em Tábua. Muito bem. Eu assisti em Tábua. E foi muito bom, foi um espetáculo muito agradável. Ainda acerca do Cats, e nada melhor para terminar esta intervenção, este apontamento, é pôr-vos a ouvir um trecho deste musical. Não, se calhar aquela música que é mais conhecida do Cats, que é o Memory, mas uma outra que é muito animada, que se chama Jellicle Cats. Are you blind when you're born? Can you see in the dark? Dare you look at a king? Would you sit on his throne? Can you say of your bite that it's worse than your bark? Are you cock of the walk when you're walking alone? Because Jellicles are and Jellicles do. Jellicles do and Jellicles would. Jellicles would and Jellicles can. Jellicles can and Jellicles do. When you fall on your head, do you land on your feet? Are you tense when you sense there's a storm in the air? Can you find your way blind when you're lost in the street? Do you know how to go to the heavy side layer? Because Jellicles can and Jellicles do. Jellicles do and Jellicles can. Piper's assistant. Have you been in a London? than hell. Are you mean like a minx? Are you mean like a minx? Are you keen to be seen when you're smelling a rat? Were you there when the pharaohs commissioned the sphinx? If you were and you are, you're a Jellicle cat. Jellicle songs for Jellicle cats. Jellicle songs for Jellicle cats. Jellicle songs for Jellicle cats. Jellicle songs for Jellicle cats. Jellicle songs for Jellicle cats. We can dive through the air like a flying trapeze. We can turn double somersaults, bounce on a tire. We can run up the wall, we can swing through the trees. We can balance our paws, we can walk on a wire. O agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital universalizou-se e reproduz hoje um pouco do mapa do mundo. De facto, neste momento estão a frequentar o agrupamento 137 alunos estrangeiros, distribuídos por 18 países. É um facto muito relevante e demonstrativo do fluxo imigratório no interior de Portugal. Saiba a escola proporcionar a estes e a todos os alunos as condições pedagógicas, materiais e humanas para terem sucesso e serem felizes. Também é por isto que os professores estão em luta. Mais uma vez, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital vai realizar o seu desfile de carnaval pelas ruas da cidade, este ano subordinado ao tema A Magia da Disney. O evento subejamente conhecido e reconhecido por todos os oliveirenses pela sua originalidade e alegria, demonstradas por todos os que nela participam. No dia 17 de fevereiro, não perca este desfile e envolva-se na magia do carnaval. Quase a terminar o programa desta semana, voltamos à data de 2 de fevereiro. Se não sabem o que é, refere-se, em Portugal, à Senhora das Candeias. Segundo o ditado, se a candeia rir, está o inverno para vir. Se a candeia chorar, está o inverno a acabar. Ou seja, se estiver sol neste dia, como aconteceu este ano, ainda temos muito frio e chuva para aguentar. Se chovesse, estaria o tempo agreste a terminar. Curiosamente, nos Estados Unidos, este dia é chamado de Groundhog Day,